gostosão, junto com Wesley Safadão. Vem, Safadão! Cê acredita que é pior? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile punk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile punk com as amigas. Olha o que ela faz no baile punk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. E quando ela bate com a bunda no chão, e quando ela mexe com a bunda no chão, e quando ela joga com a bunda no chão, e quando ela sarra com o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão. Olha que quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, chão, chão, chão. Você acredita, safadão? Com as amigas, essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela